Agora você vai ouvir os melhores DJs do universo no seu planeta. Aqui tem a melhor programação do seu rádio. Versões inteligentes, mixagens inéditas, os melhores lançamentos e sempre um DJ convidado. Com um DJ que é animal. Detona. Meia hora sem parar. DJ Christian. I feel happy. 2. Message coming in from Heidi Rothenbergenstein from Australia. Bass is on the comeback. It's on the rise.